pois estou passando por um momento muito difícil e complicado. Já sou um senhor de 76 anos e venho tendo dois problemas ao mesmo tempo. Um é um neto que eu crio como filho meu. Bebe muito, não me atende, não me escuta, chega altas horas em casa e às vezes passa a noite no meio do mundo, eu falo, não me atende, queria saber se a senhora podia resolver esse problema. E o meu outro problema é o seguinte, eu tenho um pedaço de terra no sítio e dei para uma pessoa morar. Tive pena, dó da situação, sem poder pagar aluguel, pulando de galho em galho, e dei esse pedaço de terra para ter uma casinha e dei para essa pessoa morar. Pessoa conhecida minha, e já está com 2 anos e 8 meses que essa pessoa mora lá, e falei para ela que precisava da casa, pois ia colocar uns trabalhadores para trabalhar lá no terreno, cercar, e os trabalhadores iam ficar usando a casa. Pois agora ele e ela falou o seguinte, que só sai do meu terreno se eu pagar algum direito a eles. Coisa, dona Rosa, que tudo que ele fazia, eu pagava. Ele morava de graça e qualquer coisa que ele fizesse dentro do meu terreno, um dia de serviço que ele me fizesse, que ele trabalhasse para mim, eu pagava. A senhora pode me ajudar? Olha, meu amigo, eu vou te falar. O seu neto, posso sim lhe ajudar. Basta só que o senhor entre em contato comigo, como já entrou, e manda foto, nome, que eu vou avaliar e vou dizer para você por quanto é que eu vou deixar ele do jeito que você quer, porque tudo a gente paga. Quando você chegar num canto que tudo for de graça, você esqueça, porque ali é uma farsa, é uma mentira. Quando o santo vê a esmola grande, o santo desconfia, entendeu? Então, eu vou te falar uma coisa. Sobre esse seu morador, você entra num acordo com ele, entendeu? Entra num acordo com ele, oferece alguma quantia, mas eu tô lembrado aqui que você entrou em contato comigo e disse que já tinha oferecido, né? É por isso, minha gente, que hoje em dia tá muito complicado de você ajudar o próximo. Porque antigamente a gente não via essas coisas, já tinha, mas não era tanto, entendeu? É por isso que eu digo a vocês que estão na escuta do meu programa, você que é fazendeiro, você que tem um pedacinho de terra, você que tem uma casa, você não vai ter pena do coitadinho não, porque senão o coitadinho vira você, entendeu? Hoje em dia tá muito perigoso, porque se a pessoa, uma pessoa dessa, é uma pessoa que tem consciência, tem um Deus no coração, tem um Deus na mente, tem a plena consciência, ele vai agradecer pelo tempo que ele passou na terra do Senhor, pelo tempo que ele passou morando sem ele pagar aluguel. Vai que esse tempo todo ele estivesse pagando aluguel, quanto de aluguel ele já tinha pago? Então o Senhor tirou ele do sofrimento e agora ele botou o Senhor no sofrimento, para você ver. Então, às vezes a gente vê muita gente, às vezes você que está na escuta do programa Uma Luz no Seu Caminho com a Espírita e Cartomante e Madame Rosa, você sabe. Às vezes você que tem um pedaço de terra num sítio, às vezes você tem uma, duas casas, você tem pena de uma pessoa que está perambulando, banzando, sem poder pagar aluguel, mas você tem medo de chegar e ajudar, mesmo sendo da família, porque os da família são os piores. Como é que você vai confiar hoje em dia? Entendeu? Quer dizer, ele ajudou esse tempo todo, 2 anos e 8 meses, quase 3 anos, sem pagar aluguel. Se ele estivesse pagando um aluguel aí de 300, 400 reais, ele já tinha pagado um absurdo de aluguel. Quando ele trabalhava um dia de serviço, o senhor pagava, eu sei que pagava, porque se o senhor estivesse mentindo, eu desmentia aqui, eu tenho certeza, plena certeza. E agora quer tomar o que é seu. Tem como a gente confiar hoje em dia? Então, se você der uma moradia para uma pessoa, você pode ficar sem a moradia. Você pode ficar sem a casa, sem um pedaço de terra. Entendeu? Porque hoje em dia o povo é tudo espantado para botar uma pessoa para trabalhar dentro de casa. Porque às vezes quando sai fazendo movimento, sai fazendo confusão. Entendeu? Sai com confusão. Entendeu? Eu já atendi uma pessoa aqui em Campos Sales, uma senhora, que ela me falou assim: Dona Rosa, aqui em Campos Sales tá até difícil de a pessoa arrumar um trabalho fixo, porque as pessoas têm com que pagar, pode pagar, mas as pessoas têm medo, porque pessoas perigosas demais, que às vezes trabalham, inventa que adoeceu naquela casa só para arrancar de dinheiro, entendeu? Pessoas às vezes que não têm consciência. Eu não estou dizendo que você tem que trabalhar para ninguém de graça, não. Eu estou falando da sua consciência. E você tem que ter a plena consciência. Porque, ó, eu vou te falar uma coisa. Deus não dorme, não, viu? Então a gente tem que ter muito cuidado com consciência, com o que faz com o outro. Porque Deus é 24 horas acordado. E Ele sabe todas as coisas. Você pode até enganar. Você pode até esconder das pessoas aqui da terra, mas de Deus, a justiça aqui do homem da terra é falha, mas a de Deus não é falha. A de Deus, quando Ele baixa a mão, aí você vai saber o que você está passando, entendeu? Às vezes você está passando por muitas coisas e você esquece do que você fez. Mas vamos lá, falando sobre o seu Luiz Peixoto. É o seguinte, seu Luiz, você venha conversar comigo pessoalmente, ou então ligue para mim, nós vamos marcar um horário e eu vou conversar com você sobre esses dois assuntos. O assunto que eu posso lhe garantir vai ser o do filho seu. Esse daí eu não posso muito lhe garantir muita coisa, não, viu? Porque a gente já vê que é uma pessoa cheia de confusão, porque o senhor esteve conversando comigo e disse que já tinha oferecido uma proposta, e a proposta ele não aceitou, entendeu? E a proposta não era tão ruim. Já era uma proposta muito boa para quem já estava sem poder pagar aluguel e passou esse tempo todo. Era para receber a proposta que o senhor deu, sair alegre e satisfeito, porque se ele tivesse uma consciência limpa, um coração puro, voltado para Deus, ele não ia cobrar nada do senhor, ele ia agradecer pelo tempo que passou, mas a gente está vivendo num mundo muito perigoso, que ninguém não sabe quem é ninguém. Então, por esse motivo, que a gente não sabe quem é ninguém, o conselho que eu lhe dou é esse. O senhor vai conseguir sair fora, que Deus Todo-Poderoso vai lhe ajudar, mas o senhor nunca mais arruma casa nenhuma para ninguém morar, entendeu? Porque a gente arruma, a gente tem pena e o coitadinho vira a gente. Então vamos com mais uma cartinha de Emília Maria Souza Galdino, que diz assim: Bom dia, Madame Rosa. Quando eu fui procurar a senhora, eu estava morta, morta de doente, morta viva. Estava aparecendo uns caroços no meu corpo todo. Aparecia, estourava, voltava a aparecer novamente e eu já não sabia mais o que fazer. Procurei vários médicos, em Barbalha, no Crato, no Juazeiro. Fiz exame, tomei medicamento e os médicos... Teve dois médicos mesmo que mandou eu me procurar o lado espiritual, porque ele falou que achava muito estranho. Porque se fosse alguma coisa para médico, ia dar nos exames, claro, lógico. Mas não dava. E aí, escutando o seu programa, confesso, mesmo sem acreditar, porque já fui enganada por um que passou por aqui, não com esse caso, com o caso do filho meu que bebe, mas acreditei e dei o primeiro passo, que foi te procurar. Dona Rosa, pode acreditar em Deus Todo-Poderoso, louvado seja seu santo nome. Depois que a senhora começou no meu trabalho, 3 dias minha pele estava limpa. Mas limpa, desapareceu tudo do meu corpo. Estava limpa igual pele de bebê. Dona Rosa, eu só tenho a agradecer a Deus. E agora vamos entrar em outro trabalho, que é o trabalho do meu filho, que tenho certeza que a senhora vai tirar ele do sofrimento também. Só tenho a agradecer a Deus por tudo, que Deus te abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Minha gente, quando a gente faz, o povo diz. Quando a gente não faz, o povo diz. É por isso que eu passo na cidade. Eu não tenho tempo para sair, não. Eu não tenho tempo para sair. Por que eu não tenho tempo para sair? Porque eu trabalho com a verdade. Entendeu? Eu estou numa cidade aqui no Ceará, uma cidade de Jardins, que vocês devem conhecer. Não é muito perto daqui, a gente sabe, muito longe daqui. Mas na cidade de Jardins, aqui do Ceará, que está entrando para 5 anos que eu estou lá nessa cidade. Graças a Deus, todos os dias tem pessoas me procurando, entendeu? E por que as pessoas me procuram? Porque eu sei fazer, entendeu? Então, aqui na cidade de Campos Sales também, eu tenho uma clientela muito grande. Toda sexta-feira eu atendo muita gente, entendeu? Muita gente. Até que eu falo para as pessoas, olha, você que vem de longe, principalmente você que vem de cidade vizinha, não custa nada, marca sua consulta. Porque você pode chegar lá e não dá tempo eu lhe atender. Então você liga 84998070715. Você vai falar diretamente com a espírita e cartomante Madame Rosa. Vamos com mais uma cartinha de João Batista Machado Farias, sobrinho. E é da cidade de Potengi. Diz assim: bom dia, Dona Rosa. Eu tenho muitos milagres para contar através do trabalho da senhora. Primeiro milagre, eu estava muito doente, com um problema no meu estômago, que tudo que eu ia comer inchava muito. Ficava empachado, depois das 3 horas da tarde eu não podia mais comer alimentos pesados, pois eu ficava naquele sofrimento. Ia fazer uma endoscopia, mas tenho muito medo desse exame. As pessoas assombram muita gente com esse exame e acabei desistindo, achei melhor procurar a senhora. A senhora tratou de mim e eu estou bonzinho. À noite eu posso comer o que eu quiser, durmo bem, tranquilo. Segundo milagre que a senhora fez, minha mulher é muito perturbada, com depressão profunda, sem dormir à noite, saindo de casa, caindo dentro do mato e um sofrimento maior do mundo. Ela me falava que ouvia vozes, via vulto, via bicho dentro de casa e a senhora tratou dela e ela está bem. Ela chegou ao ponto de não cuidar nem da casa, nem cuidava dos nossos filhos, nem da comida. Era eu pedindo aos vizinhos para me ajudar, mas graças a Deus e à senhora, ela está muito bem. Segundo um adolescente, terceiro milagre que a senhora fez, um adolescente muito descontrolado, querendo sair da escola, saindo à noite, chegando a altas horas e eu sem saber mais o que fazer, de 15 anos. Sofri muito com esse menino. Depois que procurei a senhora resolveu. Está estudando, disse que não quer sair da escola, quer terminar os estudos e já está pensando em fazer uma faculdade. E eu só tenho a agradecer a Deus e a senhora. E dizer para a senhora que tudo que eu fui à procura da senhora, tudo eu encontrei uma resposta. Tudo eu vi um milagre, a senhora fazer um milagre. Agradeço a Deus e a senhora, que Deus te proteja hoje e sempre. Olha, meu amigo, eu tenho um recado aqui para lhe dizer. Milagre, só quem faz é nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não fiz milagre na sua vida, mas através de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, que Ele agiu, entrou com providência e ajudou eu a operar esse milagre no seu caminho, entendeu? Graças a Deus, agradeço a Deus, você está bem. Lembro demais do Senhor. O Senhor teve na minha casa muito perturbado, deprimido, com muita coisa. A sua situação, segunda da sua esposa, terceira de um filho. E isso deixa a pessoa muito perturbada, muito desorientada. Ó, duas coisas que não pode faltar no nosso caminho. Primeiro, muita paz. E segundo, saúde. Saúde é em primeiro lugar, saúde é tudo. A gente tem que ter o máximo de cuidado da nossa saúde. Então, porque, ó, dinheiro a gente ganha. Um carro novo a gente trabalha e conquista. Uma casa boa a gente vai trabalhando e conquista, mas a saúde não é tão fácil. Vida, a gente só temos uma. E olha, não adianta você dizer que tem fé em Deus e você fazer de tudo não, porque vai dar errado para você, entendeu? Então, porque eu tenho fé em Deus, eu vou pegar um carro e vou sair em alta velocidade. Claro que ele vai virar mesmo com fé em Deus. Porque sempre eu gosto de avisar as pessoas assim: mesmo com fé em Deus a gente adoece, mesmo com fé em Deus a gente morre, mesmo com fé em Deus a gente vira o carro. Então não adianta você dizer, não, eu acredito em Deus e aqui eu vou fazer de tudo. Vai dar errado para você. Vamos com mais uma cartinha de Joana Dark Jackson Ferreira Pinto, aqui mesmo da cidade de Campos Sales. Bom dia, Dona Rosa. Só tenho a agradecer a Deus pelo milagre operado nas nossas vidas. A senhora entrou com providência no casamento da minha filha. Era um casamento muito bom, mas agora está muito bom. Está do mesmo jeito, mas estava muito descontrolado. A minha filha deu uma loucura de querer sair do relacionamento do nada. Todos os dias, meu genro chegava lá em casa e dizia: e eu sei, Dona Rosa. Eu tinha certeza, Dona Rosa, porque eu sou mãe e eu sinto que ele é uma pessoa muito boa, não tem defeito. É uma pessoa perfeita para ela. Mas ela só dizia que não estava mais aguentando ver a cara dele, estava com nojo dele, queria sair fora dele a todo custo. E às vezes eu ia conversar com ela e perguntava: minha filha, o que é que está acontecendo? Ela dizia: mãe, criei abuso do meu marido. Mãe, não aguento mais ver a cara dele. Levei eles aí e a senhora descobriu um trabalho que tinha feito para ela criar abuso dele. Uma ex-namorada dele, que inclusive é prima dele também, prima e ex-namorada. Pois, Dona Rosa, na tarde que a senhora começou a desmanchar, ela já voltou a dormir no quarto mais ele, que ele estava dormindo em quartos separados. E está tudo bem, graças a Deus e a senhora. Está uma maravilha, eu só tenho que agradecer a Deus e a senhora. A senhora trabalha muito bem, eles estão ótimos, estão muito bem, graças a Deus. Dona Rosa, isso era um milagre que eu já esperava há muito tempo. Eu só tenho a agradecer a Deus e a senhora, graças a Deus. Para você ver, você às vezes que não acredita como o mundo está cheio do que não presta. Porque as pessoas usam de má fé. Se você não deu certo com a pessoa, se não deu certo para você, deixa a pessoa seguir a vida dela. Deixa a pessoa viver. Deixa a pessoa viver com aquela pessoa que ela encontrou, que está se dando muito bem. Mas hoje em dia a gente está num mundo tão perigoso que as pessoas, quando veem um feliz, correm num bruxeiro, numa pessoa que faz bruxaria, num catimbozeiro, como seja lá como você entende, para fazer o mal às pessoas. Aí você ainda diz que não existe, que a gente tem que ter fé em Deus. A gente tem que ter fé em Deus, mas tem que correr atrás das nossas coisas. Não adianta só a gente ter fé em Deus e ficar em casa. Se você tiver fé em Deus e você não sair para trabalhar, você não paga suas contas, você não compra sua casa, você não compra seu transporte. Só com fé em Deus você não vai resolver não, viu? Entendeu? Então, hoje em dia, aqui mesmo na cidade e cidade vizinha, as pessoas já me procuram para isso. Mas eu sempre falo no meu programa, é o seguinte: se você quer me procurar, você pode me procurar qualquer hora do dia ou da noite. Mas para fazer o bem, para tirar um filho seu da bebida, para organizar seu casamento, para abrir suas portas. Agora, negócio de separação, de tirar uma pessoa que está de bem com outra, separar, fazer o mal, eu não trabalho dessa maneira. Eu não trabalho dos dois lados. Dos dois lados que as pessoas entendem, é isso, faz e desfaz. Eu não uso fazer essas coisas, entendeu? Porque eu escolhi fazer o bem. Estou muito feliz em fazendo o bem às pessoas. Porque a gente fazendo o bem já é difícil, imagina se a gente viver de fazer o mal, entendeu? Então vamos com mais uma cartinha de Maria Rita Alcântara Dantas Souza, que diz assim: Dona Rosa, procurar a senhora foi a melhor coisa. Eu tinha dois filhos que bebia, mas bebia muito. Já tinha um que estava depravado, bebia dia e noite, eu já não sabia mais o que fazer. Eu cheguei a um ponto de ficar tão perturbada. E nessa perturbação toda, eu consegui adquirir muitos problemas de saúde, tipo diabetes, uma diabetes de preocupação, que o médico mesmo falou para mim. Uma pressão alta através de preocupação. Eu, quando chegava no final de semana, eu já ficava com aquela perturbação. Podia ter a melhor comida, o melhor almoço, o melhor jantar, eu não tinha vontade de comer, de tanta preocupação em cima de mim. Mas depois que eu procurei a senhora, eles estão muito bem. Pararam de beber, pararam de usar outras coisas. e só tenho a agradecer a Deus e a Senhora. Estão todos dois quietos, trabalhando, trabalho o dia todo, graças a Deus e a Senhora. E para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu estou muito bem. Fiz novos exames, não deu mais diabetes, as taxas estão ótimas, minha pressão controlou de tal maneira que se eu tomar a medicação da pressão, a pressão baixa demais, eu não posso mais tomar. Então, é como eu te falei, eu só tenho a agradecer a Deus e a Senhora. Graças a Deus, meu amigo, para você ver a preocupação, o nível que você chega. Preocupação demais, minha gente, mata. Entendeu? Você viver 24 horas preocupado com as coisas, destrói a sua vida. O aperreio demais, você, não vou dizer a você que você vai viver o resto da vida sem ter uma preocupação, porque todos nós temos. Isso daí a gente sabe. Jamais você vai botar isso na cabeça. Todos nós podemos ter um dia de aperreio, um dia de preocupação, mas eu estou falando direto como essa senhora diz. Que ela conseguiu, foi os objetivos que ela fala, o que ela conseguiu adquirir, as coisas boas que ela conseguiu adquirir. Pressão alta, diabetes, ia cair numa depressão profunda, num problema de ansiedade, que ficasse tremendo, entendeu? Então, isso aí, tudo causado pela preocupação. E você imagina uma mãe que tem um filho que bebe, que sai em cima de uma moto, que sai dirigindo o carro em alta velocidade. A cabeça dessa mãe como não fica? Eu já atendi mães aqui em Campos Sales dizer: Dona Rosa, eu vivo tão nervosa que eu não posso mais ver uma ambulância passar lá na rua lá de casa, o SAMU, eu fico toda me tremendo. Eu já penso que vem avisar, dar uma mal notícia, entendeu? Então, é como eu sempre falo. Às vezes você pegar, ser bom demais com o filho, pegar uma moto, um carro, comprar, entregar na mão para a pessoa que bebe, você está entregando a moto. Não, Dona Rosa, é porque eu gosto dele. Você gosta dele, todos nós gostamos dos nossos filhos. Mas nem porque a gente gosta, a gente pode fazer tudo que ele quer. A gente tem que ter regra e disciplina, limite. Tudo tem que ter seu limite. No lugar de você pregar, comprar uma moto e dar a ele, pra ele se matar, você vai na espírita e cartomante Madame Rosa e tira ele da bebida, porque eu dou a garantia a você. Não é conversa de vir dizer não. Entendeu? Aí quando você for dar entregar uma moto na mão dele, você vai entregar com a sua consciência limpa. Ele sem beber, trabalhando, tranquilo, fazendo tudo que você quer. Entendeu? Então, o telefone da Espírita Cartomante Madame Rosa é 84-998-07-0715. Sexta-feira vou estar em atendimento aqui na cidade de Campos Sales. Se Deus quiser, estou à sua espera. Viu? Por hoje é só. Pedir a Deus que bote sua mão direita em cima de todos, trazendo muita paz, tranquilidade e saúde. E o resto a gente corra atrás. Eu ligo o rádio cedo, o som já vem primeiro. Na praça, na esquina, tá no meu dia inteiro. Cidade FM tá no meu coração, bate mais forte que o som do verão. Cidade FM é só sintonizar, ligou, cantou, não dá pra parar. 7-1. Eita, meu povo! O Arraiá do Baratão já começou trazendo economia e festança pra toda a clientela. Aqui é assim, cada dezena, um encarte novinho com ofertas diferenciadas e produtos que você procura com preço de arrastar o pé no salão. E tem mais, viu? Toda segunda é dia de ofertaço. Ofertas exclusivas nos produtos mais procurados pra você comprar gastando menos. Pra não perder nadinha, acompanhe nossa programação exclusiva no Instagram, @baratãohomecenter, e fique sempre bem informado. Baratão Home Center, tradição, economia e um São João de ofertas pra você. Visite a loja na Avenida Francisco da Chagas Arraes, 21, saída pro Iguatu. É a loja do Vanim. Meu povo, a loja tá cheia de desconto. Vem aproveitar os últimos dias do aniversário Zeni. Última chamada pra festa do desconto. Conjunto Box, casal, molas ensacadas e flex por 999 ou 12 vezes de 99,90. Roupeiro 6 portas de móvel por 999 ou 12 vezes de 99,90. Cozinha 6 portas kits Paraná por 999 ou 12 vezes de 99,90. Corre que tá acabando! Espera ainda, esse aí é meu, hein? Zeni, o melhor está aqui. Você está sintonizado na ZYE 420, Rádio Cidade 103,5 FM. 40 anos no ar, falando a língua do povo. Rádio Cidade de Campos Sales, Ceará. O tempo todo com você. Toca o melhor da música, da informação e do entretenimento. Organização, Dr. Paulo Ney Martins e Christian Martins. Mania de fazer bem feito. Com atendimento ao público de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia. E o telefone para o contato é esse aqui, ó. Anota. 88-DDD-3533-4150. 3533-4150. A orientação é de que os cidadãos possam comparecer com os documentos originais e cheguem com antecedência, respeitando o horário agendado. Alessi em destaque. Alessi em destaque. Durante votação nesta terça-feira na Assembleia Legislativa, os parlamentares aprovaram 3 projetos de lei, que são 2 do Poder Executivo e 1 de autoria parlamentar. Um dos projetos atualiza as normas de concessão e permissão da administração pública estadual, conforme a Lei de Licitações. A proposta número 59/26 do Poder Executivo altera a Lei número 12.788, de 30 de dezembro de 1997, que institui normas para concessão e permissão no âmbito da administração pública estadual. A matéria atualiza a legislação estadual, que trata das concessões de serviços públicos aqui no Ceará, adequando-a à legislação federal atualmente vigente. O projeto busca dar mais segurança jurídica à aplicação da lei estadual, harmonizando suas regras com as normas federais e prevendo a aplicação subsidiária da nova lei de licitações, a lei número 14.133/2021. Já o projeto número 61/26, também do governo do estado, autoriza a transferência de recursos financeiros por meio de regime de parcerias para organizações da sociedade civil, com o objetivo de potencializar o alcance de políticas públicas estratégicas, valorizando saberes e práticas locais e assegurando maior capilaridade e eficácia na execução de ações de interesse coletivo. Já o projeto de lei 355/26 é do deputado Romeu Aldighieri, presidente da Câmara e presidente da Assembleia, e altera a lei número 19.240, de 2 de maio de 2025, para prorrogar o prazo de adequação dos municípios às suas disposições, convalidar atos administrativos praticados no exercício das competências de licenciamento e fiscalização ambiental e disciplinar a atuação de consórcios públicos intermunicipais. A proposta foi aprovada com uma emenda do deputado Renato Roseno, do PSOL. 7:05, encerrando a 88ª Semana Eucarística, o Santuário de Adoração e Paróquia São Benedito convida toda a comunidade para a grande celebração de Corpus Christi, no dia 4 de junho, ou seja, amanhã. Um momento de profunda fé, adoração e testemunho público da presença real de Jesus na Eucaristia. A programação contará com a presença de Dom Gregório Paixão, que é o arcebispo de Fortaleza, além de religiosos sacramentinos, reunindo fiéis de diversas comunidades para celebrar celebrar esse mistério do corpo e sangue de Cristo. As atividades serão início às 14 horas com acolhida e momento de louvor. Às 15, os fiéis participarão da adoração ao Santíssimo Sacramento, oportunidade especial para oração, encontro pessoal com Jesus Eucarístico. Em seguida, às 4 horas, será celebrada a Santa Missa, presidida por Dom Gregório Paixão. Após a celebração eucarística, os fiéis seguirão em procissão até a Catedral Metropolitana de Fortaleza, manifestando publicamente sua fé e devoção ao Santíssimo Sacramento pelas ruas do centro da cidade. O padre Vander Lúcio Souza, da Arquidiocese de Fortaleza, fala sobre a celebração de Corpus Christi, uma importante festa da Igreja Católica dedicada à adoração e a celebração da presença de Jesus na Eucaristia. Esta quinta-feira, 4 de junho, é muito especial no calendário católico porque marca a solenidade de Corpus Christi, aquele momento onde nós celebramos a Eucaristia. A programação com o arcebispo vai acontecer no Santuário Eucarístico de Adoração, ali na Avenida Imperador com a Clarindo de Queiroz. Uma programação que começa às 15 horas com a adoração ao Santíssimo Sacramento, logo em seguida a Santa Missa, que será presidida pelo arcebispo Dom Gregório Paixão. Depois os fiéis eles saem às ruas em procissão, nessa bonita manifestação pública de fé, em direção à Catedral Metropolitana de Fortaleza. E algo muito tocante nessa procissão são as três bênçãos que o arcebispo dá com o Santíssimo. A primeira delas vai acontecer ali na Igreja de Nossa Senhora do Carmo, que fica na Avenida Duque de Caxias. A previsão de chegada à catedral é por volta das 19 horas, quando será celebrada uma outra missa para aqueles fiéis que não tenham participado da primeira celebração. Mas essa programação especial vai acontecer também nas 114 paróquias da Arquidiocese de Fortaleza. Você escolhe aquela que for mais próxima de você, verifica e confere os horários e pode renovar a sua fé nesse dia tão especial de adoração e de celebração. Mais informações, arroba Arquidiocese Fortaleza. E ainda sobre o feriado de Corpus Christi, os serviços de transporte sobre trilhos operados pelo Metrofon em Fortaleza e na região metropolitana terão programação especial nesta quinta-feira. As linhas Sul, Nordeste e Oeste funcionarão desde as primeiras horas da manhã até o início da noite, enquanto o ramal aeroporto terá circulação a partir das 7 da manhã. Já os VLTs de Sobral e do Cariri não terão operação durante a data. Na linha Sul, as primeiras viagens partem das 5:30 da manhã na estação Carlito Benevides e às 5:40 da estação Chico da Silva. Os últimos deslocamentos do dia terão início às 18 horas, 18 e 18 e 10, respectivamente. Durante feriado, o transporte de bicicletas será permitido entre 9 e 15 horas. A linha Nordeste também inicia as atividades às 5:30 da manhã, com saídas das estações Iate e Parangaba. As últimas viagens ocorrerão às 17:30, 5:30 da tarde, partindo das mesmas estações. Assim como na linha Sul, os usuários poderão embarcar com bicicletas no intervalo entre 9 e 15 horas. Já no ramal aeroporto, a operação começa às 7 da manhã, com partida da estação Expedicionários, e às 7:15, saindo da estação aeroporto. As últimas viagens estão programadas para 16:30, 4:30 da tarde e 4:45, respectivamente. E atenção, porque o Detran inicia nova etapa da CNH Popular em 10 cidades cearenses. Os candidatos com inscrições aprovadas na edição 2025 do programa terão atendimento realizado pelo Detran no próximo fim de semana. As atividades ocorrerão no sábado, dia 6, e também no domingo, no dia posterior, em 10 municípios cearenses. São esses: Abaiara, Milagres, Barro, Barroquinha, Martinópole, Uruoca, Senador Sá e Palmirim, Baixio e Umari. Para participar desta etapa, é necessário agendar previamente o atendimento por meio do site do Detran. O procedimento deve ser feito na aba Central de Serviços, selecionando a opção Habilitação CNH Popular. Então você acessa o site do Detran, vai na aba Central de Serviços e seleciona a opção Habilitação CNH Popular. No dia marcado, Os candidatos deverão apresentar documento oficial de identidade com foto, CPF e comprovante de endereço atualizado ou declaração de residência. Durante o atendimento, as comissões itinerantes realizarão os procedimentos previstos pelo programa e entregarão os cartões aos participantes. O acompanhamento das etapas seguintes poderá ser feito pelo aplicativo Meu Detran CE e, segundo o órgão, o calendário de atendimento para os demais municípios será divulgado posteriormente nos canais oficiais. Informações adicionais podem ser obtidas junto à central de atendimento ao usuário pelo telefone DDD 85-3125-9995. Ceará em rede. AIC Política. AIC Política. E vem chegando agora às 11 horas e às 7 horas e 11 minutos. O Luciano Augusto hoje destaca que o presidente do Senado avisa que PEC da escala 6x1 não irá diretamente para o plenário do Senado e avisa que proposta será debatida com calma. Vamos com Luciano Augusto. O debate sobre o fim da escala de trabalho 6x1 ganhou um novo capítulo e agora o ritmo será mais lento. A proposta, que já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e quer mudar a jornada para 5 dias de trabalho por 2 de folga, chegou ao Senado. Mas o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, avisou que ela não vai direto para o plenário. Vai ter que passar pelas comissões da Casa para ser debatida com calma. Segundo Alcolumbre, o Senado não é carimbador da Câmara e precisa ouvir empresários e trabalhadores antes de decidir. Ele até mandou um recado claro. O Senado não vai votar nada na correria só por causa de pressão em rede social. A conversa para decidir como vai ser esse ritmo de votação acontece já na semana que vem, numa reunião com os líderes dos partidos. Alcolumbre aproveitou para desabafar sobre a forte polarização política no país e reclamou que o Brasil vive em clima de campanha eleitoral permanente, onde tudo vira disputa de partido em vez de focar no futuro do país. O presidente do Senado lembrou ainda que foi ofendido em uma sessão no Congresso por não ter lido o requerimento de criação da CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Banco Master. Ele lembrou que o caso envolvendo a instituição financeira já está sendo investigado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público e a própria Justiça. Você vai conferir mais informações aqui no Ceará em Rede e durante a programação da ANC sobre essa questão da escala 6x1. O Ministério Público do Ceará recomendou que a Prefeitura de Bela Cruz, no interior do estado, adote medidas para implantar e regularizar o sistema de ponto eletrônico para os servidores municipais. A iniciativa tem como objetivo fortalecer o controle da frequência dos funcionários públicos, que até o momento é realizado por meio do registro físico com assinatura de folha de frequência. Para o MP, a medida dará mais transparência na administração e deve assegurar o cumprimento da jornada de trabalho. Segundo o órgão, o registro eletrônico de frequência pode ser realizado por meio de biometria, reconhecimento facial ou outro mecanismo que permita a identificação individual do servidor e evite registros feitos por terceiros. Ceará em rede. Ainda hoje você confere a situação de cães em aterro sanitário que volta a mobilizar protetores em Baturité. Pessoas com TOC ou TDAH passam a ter atendimento especializado no Enem. E as informações também da final da Copa do Nordeste, o jogo de ida na Arena Castelão e a participação dos nossos correspondentes. Tudo isso será assunto no Ceará em Rede de hoje. No Ceará em Rede, você não perde a hora. Pontualmente, 7 horas e 15 minutos. Vamos para o intervalo e daqui a pouco o Ceará em Rede volta com muito mais informação. ANC. Bárbara de Alencar, Jovita Feitosa, Raquel de Queiroz, Maria Luísa Fontinelli, Maria da Penha. O Ceará é terra de mulheres fortes, que com muita garra, determinação e fé, têm escrito a história do nosso estado. Elas inspiram, constroem e contribuem para um Ceará cada vez melhor. O trabalho seguiu em todo o Ceará porque o governo não para. Não para, não para, não para, não. Confira as entregas do governo de 25 a 29 de maio. Mais de 400 mil cearenses deixaram a extrema pobreza nos últimos 3 anos. É mais dignidade, renda e oportunidade chegando para quem precisa. O governo impulsou mais de 700 oficiais investigadores da Polícia Civil e iniciou o curso de formação dos aprovados. No total, o Ceará já conta com mais de 5.700 novos profissionais de segurança desde 2023. Pelo Fortalece, governo e Prefeitura de Fortaleza inauguraram o novo espaço da Escola de Música da Vila das Artes. Mais de 400 cearenses vão contar com formação musical no espaço requalificado. Alô, São João do Jaguaribe! O governo inaugurou um centro de educação infantil para criançada e um areninho para juventude. A estrada entre Quixeré e Bom Sucesso já foi entregue pelo governo, levando mais mobilidade e desenvolvimento para o Vale do Jaguaribe. Cada dia melhor, do jeito que eu sempre quis. Eu amo a minha Salitre, aqui eu sou feliz. Quem já conhece a história dessa linda cidade, viram as lutas e glórias, também as dificuldades. Hoje é o povo quem faz, cultivando nesse chão, da mandioca ao milho, a farinha e o feijão. Cada dia melhor, do jeito que eu sempre quis. Eu amo minha Salitre, aqui eu sou feliz. Cada dia melhor, do jeito que eu sempre quis. Capital da mandioca, terra de gente feliz. Salitre é a minha paixão, terra de muitas belezas, da serra ao sertão, a roça de grandes riquezas, nossos irmãos quilombolas, de luta em muitas conquistas, vivendo as inovações, a nossa estrela que brilha, cada dia melhor, bem melhor, do jeito que eu sempre quis. Eu amo minha Salitre, aqui eu sou feliz, cada dia melhor, do jeito que eu muito melhor, eu amo minha Salitre, terra de gente feliz. Prefeitura Municipal de Salitre, o povo é quem faz. A implantação do SAMU em Fronteiras deixou mais segurança e agilidade no atendimento às emergências. Com mais de 50 atendimentos mensais, o serviço atua tanto em casos de acidentes quanto em situações de urgência nas residências, inclusive na zona rural. A equipe capacitada e equipada garante atendimento rápido e eficiente, salvando vidas e oferecendo mais tranquilidade à população. É um avanço importante na saúde pública do município. Fronteiras, construindo um novo tempo. Segurança hídrica para Campos Salles. Mais de 4 milhões e 500 mil reais em sistemas de abastecimento de água. Foi celebrado um termo de compromisso entre a União, por meio do Ministério das Cidades, a Caixa Econômica Federal, a Secretaria Estadual do Desenvolvimento Agrário e o Governo do Estado do Ceará, com interveniência do Governo Municipal, para a implantação de sistemas simplificados de abastecimento de água na zona rural de Campos Salles. Com investimento de R$ 4.517.254,15, a ação beneficiará diretamente mais de 220 famílias, garantindo segurança hídrica, desenvolvimento sustentável e mais qualidade de vida para a população do campo. Administração Municipal, juntos construindo um futuro melhor. Cansaço mental constante, tristeza profunda, mudanças de humor ou ansiedade que atrapalha a sua rotina? Na clínica Dr. Paulo Ney, você terá atendimento especializado com o Dr. Felipe Rolim, médico psiquiatra. Cuidado humanizado, focado no tratamento de ansiedade, depressão, transtorno bipolar e dependência química. Tenha a segurança de ser acompanhado por um profissional com registro de qualificação de especialista. O RQE garantindo a você e seus familiares diagnóstico e tratamento precisos. Agende sua consulta na clínica Dr. Paulo Ney, pelo fone WhatsApp 889-9962-1018. Doutor Felipe Rolim, médico psiquiatra, CRM 12075, RQE 10702. Para você conferir, por exemplo, pessoas com TOC ou TDAH passam a ter atendimento especializado no Enem. Eu tô curioso para saber como é que vai funcionar. Então eu vou chamar a reportagem de Vitor Mendes, direto da Rádio Nacional. Participantes do Enem contam agora com novas condições para solicitar atendimento especializado nos dias de provas. O INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, incluiu situações de fibromialgia e transtornos mentais, como crise de ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Pessoas que possuem alguma dessas condições podem ter o acompanhante durante a realização das provas. Para pedir atendimento especializado, o candidato deve realizar a solicitação no ato da inscrição, que pode ser feita na página do participante no endereço enem.inep.gov.br/participante. Lembrando que o prazo para se inscrever termina nesta sexta-feira, dia 5. Além das novas condições para pedir atendimento especializado, também podem solicitar candidatos com baixa visão, cegueira, deficiência física, deficiência auditiva, gestantes, lactantes, idosos, estudantes em classe hospitalar, entre outras. Os candidatos com as solicitações aprovadas podem usar materiais e recursos de acessibilidade, além de cão-guia ou cão de apoio emocional. O edital do Enem prevê que os pedidos devem ser comprovados por documentos oficiais, como o laudo médico. Na edição do ano passado, foram autorizadas a utilização de cerca de 165 mil recursos de acessibilidade para 116 mil participantes. As provas do Enem vão ser aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro em 1.900 cidades do país. Com informações da Agência Brasil e supervisão de Bianca Paiva, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes. Uma proposta apresentada pela Defensoria Pública do Ceará reacendeu o debate sobre direitos humanos e ressocialização dentro do sistema prisional. O órgão pediu à Justiça que o chamado trabalho de cuidado, que é realizado por pessoas privadas de liberdade, seja reconhecido como critério para remissão de pena. O jornalismo da Rádio ANC conversou com especialistas e com a Defensoria para entender melhor essa iniciativa e quais os impactos dela no processo de ressocialização de pessoas. Vamos conferir a reportagem. Na prática, a recomendação reconhece atividades já desempenhadas diariamente por internos e internas, como auxílio na higiene pessoal, alimentação, locomoção, acompanhamento de pessoas enfermas, apoio a gestantes, puérperas e pessoas com deficiência, além do cuidado materno e da amamentação. A proposta prevê que essas atividades possam ser consideradas como trabalho para fins de remissão de pena, conforme a Lei de Execução Penal, que é o mecanismo que permite a redução do tempo de cumprimento da sentença por meio do trabalho ou estudo. O defensor público Jorge Beron Rocha, titular do Núcleo de Assistência aos Presos Provisórios e às Vítimas de Violência, detalha como funciona a medida. Remissão da pena é uma forma legal de reduzir o tempo de cumprimento da pena quando a pessoa que está presa trabalha ou estuda. Em alguns locais, também pela realização de esportes. A regra é o seguinte: para cada atividade comprovada, a pessoa abate uma parte da pena. Normalmente são 3 dias de trabalho, 3 dias de estudo para abater, né, para reduzir 1 dia de pena. É de 3 para 1. Jorge Rocha lembra ainda que o reconhecimento jurídico dessa ferramenta é assegurado pela Lei da Política Nacional de Cuidados, que, segundo ele, reconhece o trabalho de cuidados como uma atividade essencial para a vida das pessoas. Por isso, ele pontua que essa prática seja valorizada e fomentada nos ambientes prisionais. A Defensoria Pública quer que haja uma visibilidade desse trabalho, que ele seja considerado e que ele seja valorizado dentro das unidades prisionais. Por quê? Porque muitas pessoas presas precisam de ajuda de outras pessoas. Por exemplo, pessoas que estão doentes, pessoas que têm algum tipo de deficiência, pessoas idosas ou mulheres que estão durante o período de puerpério. Essas pessoas precisam da ajuda de outras pessoas. Se essas outras pessoas que ajudam se forem pessoas também privadas de liberdade, elas estão realizando um trabalho de cuidado que é importantíssimo. Porque se não fossem essas pessoas privadas de liberdade que realizassem esse trabalho, teria que ser feito por um agente do Estado. Então o Estado, ao fim e ao cabo, está economizando com cuidadores, porque essas pessoas que precisam de cuidado estão sendo cuidadas por outras pessoas que estão dentro da unidade prisional. O que a Defensoria Pública quer é que sejam identificadas essas pessoas que fazem esse trabalho, que elas sejam capacitadas para fazer esse trabalho, que esse trabalho seja registrado e depois computado para fins de redução da pena. O advogado Vinícius Ribeiro reforça que a remissão da pena por trabalho e pelos estudos já é comum em diferentes estados brasileiros, mas o trabalho de cuidado ainda é uma prática recente. No Brasil, a redução da pena pelo trabalho e pelo estudo já é previsto em lei e vale para todo o país conforme previsto na LEP, né? que é a Lei de Execução Penal. A remissão pela leitura também já é aplicada em vários estados, desde que existe o controle e autorização pelo juiz da execução penal. Já o reconhecimento do trabalho de cuidado, como o cuidado de uma mãe presa com seu filho recém-nascido, ainda é algo muito recente. Não é prática automática em todo o Brasil, mas já existe decisão importante do STJ reconhecendo essa possibilidade. Em outros países, também existe essa medida especial para as mães, gestantes e pessoas responsáveis por crianças, mas é reconhecido através de outro nome, não é reconhecido por remissão. Vinícius alerta que, apesar de ser uma prática existente há muito tempo, ainda enfrenta um desafio para sua popularização, que vai além, inclusive, das esferas jurídicas. Existe bastante resistência, até porque geralmente vem de uma compreensão equivocada de que a remissão seria uma espécie de benefício indevido ou uma forma de impunidade. Mas só que, tecnicamente, não é isso. A pessoa continua condenada, continua cumprindo a pena e continua submetida ao controle do Estado. A diferença é que a lei reconhece determinadas atividades como relevantes para a ressocialização. No trabalho de cuidado, por exemplo, a resistência é ainda maior, porque historicamente, já culturalmente, a sociedade tratar o cuidado como uma obrigação natural, principalmente das mulheres, e não como um trabalho. Só que do ponto de vista jurídico e social, cuidar de uma criança exige esforço real, responsabilidade e produz um impacto direto na proteção da infância, entendeu? A discussão aqui não é sobre passar a mão na cabeça de quem cometeu o crime, não é isso, de forma alguma. A discussão é sobre como o Estado executa a pena de forma compatível com a dignidade da pessoa humana. De Fortaleza, eu Viana para a Rádio ANC. A Polícia Rodoviária Federal realiza, a partir de hoje, Operação Corpus Christi para reduzir acidentes e salvar vidas. Vamos conferir a reportagem de Tina Holanda. A Polícia Rodoviária Federal dá início nesta quinta-feira à Operação Corpus Christi 2026 no Ceará. A mobilização seguirá até o próximo domingo e contará com o reforço das ações de fiscalização, policiamento e educação para o trânsito nas rodovias federais que cortam o Ceará. O objetivo é reduzir acidentes, combater condutas de risco e garantir maior fluidez ao tráfego durante o período prolongado. A fiscalização da PRF será direcionada principalmente ao combate à embriaguez ao volante, ao excesso de velocidade, às ultrapassagens proibidas, ao não uso do cinto de segurança, ao transporte irregular de crianças e à condução de motociclistas sem capacete. Também receberão atenção especial os casos de condução por pessoas sem habilitação e outras condutas que coloquem risco à segurança dos usuários das rodovias. E em razão da movimentação esperada aí para o feriadão de Corpus Christi e do aumento das viagens relacionadas ao turismo religioso, a operação também contará com fiscalização direcionada ao transporte coletivo de passageiros. Serão realizadas abordagens e verificações voltadas às condições dos transportes coletivos de passageiros, a regularidade da documentação, o tempo de direção dos motoristas e demais requisitos de segurança previstos na legislação. Lembrando que em situações de emergência ou necessidade de apoio nas rodovias federais, BRs 116, 222, 020 e 304, a PRF pode ser acionada pelo telefone 191. De Fortaleza, Tina Holanda, para a rede ANC. No Ceará em Rede, você não perde a hora. 7:30, vamos para o intervalo, rapidinho assim, ó, curtinho, e a gente volta daqui a pouco. ANC. No cenário atual, decisões inteligentes começam com dados confiáveis. E quem transforma informação em estratégia é a ANSA Pesquisa. Com profissionais qualificados e registro no Conselho Regional de Estatística, a ANSA garante credibilidade, metodologia comprovada e resultados seguros para...